aquí. A primeira vai. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida. Muito mais do que de... Essas mulheres cantam, canta mulher, vai! Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo. Quero ouvir as mulheres cantando essa música aí! Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais... Quem sabe solta o gogô aí, vai! Ah, ninguém tá brigando hoje, né? Não posso mais. Graças a Deus, Senhor. Assim sempre chorando. Tá todo mundo na paz. Tá todo mundo na paz. A minha paz. Para, DJ Sidney. Estou perdendo. Abração carinhoso do seu maestro, DJ Rebelde. No aniversário do Barão Maninho. Curtindo a sequência do bailão, Sidney. Pois é. Pois eu lhe amo tanto. Pronto. Se tu me ama, eu também te amo. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, vai pra cima! Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Bora, mulher, solta o gogó aí. Não briga não, não briga. Não posso mais viver assim, sempre chorando. Hoje eu só quero o quê, mulher? A minha paz. Estou perdendo a nossa vida. Rebelde! Deve... O seu maestro! Onde está você que nunca vem? Onde você estava? Tantas noites sem poder dormir. Viro para o lado e ninguém. Aproveita. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Olha aí, Hildo. Esse é meu maestro, viu? Pergunto o que é. O maestro da saudade. Essa dor que sinto bem. Eu falei que ele tava preparando uma. O meu coração não quer dizer. Mama ele, porra! Se iludir. Finge que você nunca partiu. E vive nesse mundo irreal. Meu coração não quer dizer. Eu digo o motivo do meu mal. Sabe por quê? É saudade, meu bem. É saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade. É saudade, meu bem. É saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade. E assim as noites passam sem você. Dona do meu tédio, o meu sofrer. Não aguento mais a solidão. A vida sem você não tem razão. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui. O meu coração não quer dizer. Só quer se enganar, se iludir. DJ Rebelde na sequência. E que você nunca partiu. Bate o Regis. E vive nesse mundo. E de Andréia, vocês não valam da sequência. Se o meu coração não quer dizer. Eu digo o motivo do meu mal. Sabe o que é? É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora recordando o aniversário do Maramania. É para parabéns! Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? É muito som. Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Agora a gente gravando essa sequência de pedrada aí, ó. Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber. Quantas dúvidas deixadas no momento. Alô, filha do Baré, traz uma dose de Baré aí. Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir. Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir. Obrigado, Manuel. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Eita, som. Quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver. Aparências. Aparências, nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe, rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Ele chegou pra detonar a saudade, DJ Rebelde, pra você, pra você. Ainda hoje de Rebelde, na quadra da prefeita no Guamá. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter... Amanhã domingo a gente começa lá no Marizinho e Outeiro, a domingueira do Rebelde. Pra tentar. Depois a gente desce pro Ilhabela, lá no Cumbu. Aparências, nada mais. E depois tem lá no Kleber pro Monte, lá na Serrão de Castro, entre São Lázaro de mal vivida, e Rui Barbosa, no Guamá. Esperança de poder viver. Segunda-feira, a primeira parada é Reserva Parque. Quem sabe, rebuscando. Segunda parada é no Marizinho e Outeiro de volta. Que a verdade. Terceira parada, Palácio dos Bares. Se encontre ainda alguma chance. DJ Rebelde! Você, o amor e eu. Aparências, nada mais. Vai! Não me canso de falar que te amo. DJ Rebelde! E que ninguém vai tirar você de mim. Já. Nada importa se eu tenho cedo você comigo. Eu por você faço tudo. Quebra-mesa. No que eu digo, Maestro DJ Rebelde. Sou feliz e nada mais me interessa. Eita, Suzy! Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém. Aniversário do Baré Mané. Esqueço tudo até de mim. Quando estou perto de você, eu fico triste. Só do quê? Só de pensar em te perder. Alguém fala assim pra ela, olha. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Só o amor, né? Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se ficar um... Obrigado, meus fantásticos, minhas fantásticas. Sozinho sem te ver, eu fico triste só de pensar em te perder. Quando ele tá preso, ele fica triste. Prenderam, trancaram ele, mas ele tem a chave mestre. Ele conseguiu! Vai! O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se ficar um só, DJ Rebelde, sozinho sem te ver, seu maestro, eu fico triste. O maestro da saudade. Te perder. Égua. Olha esse macio aqui, ó. Capinar o quintal não quer, mas olha aí, ó. Atende, mestre. Vai pra cima, vai. Amantes, amores, paixões, vidas mal resolvidas. Isso é vida mal resolvida. Há anos me olho no espelho, me pergunto em segredo: será que a estrada tem fim? Será, Baré? Olha, Rebelde, Marcelo. Eu vou ler a mente do Marcelo, Baré. Só escutava essas músicas na rádio, meu irmão. Aqui é baile, pai, é pesado aqui. Aqui é pesado, Marcelo. Será que este gozo foi meu? Vai, garoto! Seus olhos não. Até o Edilson fica de boca aberta no Cristinego, né, meu? Amantes, amor. O Edilson que viveu esse tempo, na verdade. Lição de. Quando a gente toca uma sequência dessa, isso surpreende. Surpreende o homem. Quem perguntar o que fiz por amor? Na verdade, ele viveu um outro mundo, né? Não sei. E pra voltar no tempo assim do nada. Queria sentir esta dor que ficou entre nós. É muita dedicação, é muito estudo. É muita noite sem dormir. Faces quando quer conquistar este mesmo amor, fere a alma quando deixa de amar. Será que a estrada tem fim? Será? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões, lição de vida. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que este gozo foi meu? Parabéns, Marabania! Seus olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões, lição de vida. Aí às vezes ela fica pensando assim, ó. Eu devia te odiar, no entanto, só sei te amar. Pelo amor de Deus, eu devia te esquecer. E até o meu grito rebelde, Pedrão! eu devia tanta coisa fazer. Pois é, né? No entanto, veja. Olha, Rebelde, a Cláudia falou assim: Baré, a Stephanie não fala nada, mas como eu vou tapar, meu irmão? Mais uma vez me venceu. Alô, Stephanie, deixa um pouco pra mim. Eu devia ter coragem e dizer: dessa vez eu sei que vou te esquecer. Dessa vez eu sei que vou te odiar, mas eu volto a te amar. É quando sou. Eu devia te odiar, no entanto, só sei te amar. Eu devia te esquecer e até um outro amor procurar. Eu devia tanta coisa fazer. No entanto, veja o que aconteceu. É que o teu amor mais uma vez me venceu. DJ Rebelde! Eu devia ter coragem e dizer: saudade! Dessa vez eu sei que vou te esquecer. Dessa vez eu sei que vou te odiar, mas eu volto a te amar. Parabéns, Guaramani! O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Pra recordar. Eu devia tanta coisa fazer. No entanto, veja o que aconteceu. É que o teu amor mais uma vez me venceu. Só no pedrão, vai! Eu devia ter coragem e dizer: dessa vez eu sei que vou te esquecer. Bora, Andrezinho! Dessa vez eu sei que vou te odiar. Lá vem mais uma pedra. Mas eu volto a te amar. DJ Rebelde! Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Não vai chorar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria. Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. É quanto somos. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. É sequência. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. DJ Rebelde! E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. Perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Ai, tio Ré. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e... Na verdade, todas as nossas apresentações, nosso Senhor, a gente sempre te levou. Tem uma apresentação na sexta, às vezes a gente tem duas ou três no sábado, nosso amor, três no domingo, quatro às vezes, filho, uma segunda, três ou quatro, alegria, uma na terça, dia, uma na quarta, ser um pai, ser um... A gente só para às vezes na quinta, no hospital, mas a gente sempre procura fazer uma sequência diferenciada pela em todas as nossas apresentações. Você sofrendo a sorrir, porque afinal de contas, e seu sorriso, a música se desfazendo, parece então vi você uma morrer, constelação. Poder me despedir. São muitas no hospital, na sala de cirurgia e música.

Quando às vezes sinto fome, sou esperto e descolo a carteira de alguém. Olha o baculejo. Na verdade eu sei que isso não é certo, e nem sempre nesses casos me dou bem. Quando chega o Natal eu também choro, é que nunca um presente eu ganhei. Se Papai Noel não sabe onde eu moro, nem também meu endereço eu mesmo sei. Não sei por que é que eu vim pro mundo desse jeito. Só Papai do Céu é que é perfeito e sabe que eu não sou feliz assim. Só sei que a minha casa é nesse momento um cobertor de folhas e de vento, e a minha cama é um banco de jardim. Amiguinhos que encontro pela esquina também sofrem como eu a mesma dor. Num encontro entre cola e gasolina, é difícil entender o que é o amor. Mas se um dia na estrada do perigo encontrarem na sarjeta de um bordel, toma! Lá no chão meu corpinho estendido. Deixa eu tocar mais três dessa sequência aí, gente. E vou passar pro DJ Baré Mania. Não sei. Pra tocar o que vocês querem curtir, tá bom? Eu vim pro mundo desse. Afinal de contas, é aniversariante do de hoje. Pai do céu, é... ele vai tocar a noite toda. Sabe que eu não sou feliz assim. Só sei que a minha casa é nesse momento. Deixa eu abraçar a minha igreja amiga Betânia. Olhas e de vento. E a Delânia, é isso? E a minha. Estou curtindo aí o Rebelde. Aniversário do Baré. Vocês vão andar com o celular na parede aí. Me acordo pensando no papai, que foi embora e não sei aonde foi morar. Minha mãe diz que ele está longe e não sabe se ele vai voltar. E eu? Eu sou pequeno pra entender, mas eu não queria que o papai fosse viver com outra família. Eu sou pequeno pra entender, mas eu não queria que o papai fosse viver com outra família. Outro dia eu vi nossa vizinha com mamãe conversando pelo muro. Olha a mamãe! Eu estava músicas que marcaram a sua época. Queria que o papai fosse viver com outra família. As músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação.

Grande amigo, soldado Evaldo do Rubi. Cara que comanda lá, né, filho? Né? Tu sabe, filho. Obrigado, Evaldo! Faz a pedra, vai. Se eu não sinto mais teu calor, de que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Sei, outro alguém te ama. Pensa que você já me esqueceu. Mas ao senti-lo perto, tudo é tão deserto. Deixa eu abraçar carinhosamente o meu grande amigo soldado Evaldo, lá da União Hightech do Rubi. Só aqui com a gente, olha, Evaldo. De que vale a beleza da flor, se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais. Aniversário do Baré Mani. Gosto muito de estar com você. Você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo. Bora, Paula! Me faz pensar que gosta só de mim. Se as horas passam e você não vem, eu começo. Já primeiro nós estamos lá no Balneário Pega! Horizonte, em Barcarena, todo mundo vai. Amor, amor, esta noite lhe digo que não, não vou sair. E tio rei, só vou se você me disser. Essa aí eu só me lembro dela. A menina que estava ao seu lado era a Júlia. Só me lembro da Júlia. Será que uma conhecida ou mais o quê? Amor, amor, esta noite lhe digo que não, não vou sair, só vou se você me disser. Como é que é? Não admito alguém tenha os mesmos beijos que são meus. Não quero nem pensar que vou perder o amor que tanto eu lutei para ter. Se as horas passam e você não vem, o ciúme vem me maltratar. DJ Rebelde! Diz que você só vive a me enganar. Amor, a menina que estava ao seu lado, diga quem é. Se era apenas uma conhecida ou mais o quê? Amor, amor, essa noite lhe digo que não. Rebelde. Foi tudo, meu irmão. Agora vem você de novo pra virar a minha cabeça. DJ Rebelde. Fazer com que eu esqueça tudo e volte atrás, meu bem, e nem me lembre mais das tristezas que causamos aos nossos corações, das ilusões que fazem dos amantes dois seres tão distantes. Ah, agora agora vem você de novo para me tirar do sério, de controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado, quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado, e reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós. Vem com teu sorriso lá adoçar o amargo que essa ausência traz. É malvado. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Tá gostando? Vem me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca. Ao joelho com. Eu quero te amar. Peraí que eu vou emprestar minha ajuda pra ti. Se for capaz. Vou emprestar minha ajuda pra você, dona Cris. Já já deu maré! Minhas marcantes! Agora vem você de novo para me tirar do sério, e controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado, quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado, e reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós. Vem com teu sorriso lá adoçar o amargo que essa ausência traz. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Vem me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Eu quero te amar com a força DJ que Rebelde. Bora, Rafita! Você e seu grande amor sofrido com a gente. Porque essa ausência traz. Alô, Cláudia! Você e o Manoel! Com seu beijo quente que tão bem. Bora, massa fantástica! Vem, me abrace forte. Não me deixe a sorte. Nunca, nunca mais. Bora! Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Liga o carro, meu irmão. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Bora, soldado Evaldo! Em cada sinal do caminho eu só via você. Toda a galera do Rubi, toda a galera da União Hightech, receba os abraços cordial do seu maestro DJ Rebelde. A nossa. Tamo junto! Eu ouvi. Tamo junto! Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. DJ Rebelde! Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Eita, som! Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. DJ Kid, ele além. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo. Pra quem não conhece como você, DJ Kid, conhece como o grande amigo Fred do Caçaba. E aí, malvada? Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, Casal Valente, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Relembra! buscar você. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. O maestro da saudade. Eu procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro, desencontro e a saudade de você. Vai, Claudinho! Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor sem você. Alô, fantásticas! Madrugada mais calada do que nunca. Alô, malvado! Vem chegando pra dizer. Olha aí, malvado! Escute a minha voz. Onde nós estamos? A procura de... Mostra aqui! A boleira! Volto o caminhão! Uma hora, aquela hora combinada pro aniversário do homem! E dos abraços só ficou entre os meus braços. Aniversário do barão! Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Minha amiga Lucicleia me tirou a paz. Já viajando naquela saudade gostosa. Cadê? Panzona do Rebelde. Alô, Lucicleia, um beijão. Muito obrigado a todos vocês que admiram o nosso trabalho, apreciam o nosso trabalho. Afinal de contas, esse trabalho que já vem de longos e longos anos, e a gente ainda na luta. Volto sempre a mesma hora, aquela hora. Obrigado! Combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Tem gente lá na Jarena perguntando: cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Do porquê? Porque negar seu abraço? Quebra a mesa já. Fazendo de mim pouco caso. Porque usar? Quebra a mesa, quebra a mesa, quebra a mesa. Maestro DJ Rebelde. Porque este gesto tão falso? Maneiras cruéis e tão frias. Muito sono. Fingindo um desprezo que eu sei. Você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou a sua alegria e você minha paz. É que fim, tio resto, é que fim. Se há meu amor um motivo, você deve me perdoar. Desde segunda-feira lá da toca. Por quê? Ele vinha sentindo um reumatismo nas pernas. Acho que ele já tomou o remédio. Já melhorou. Você sempre perto. Sem tempo certo. Pra te ver e te abraçar. Tu precisa, né? Preciso. Amor, quero lhe dar. Grande amigo soldado Evaldo, o homem lá da União Hightech do Rubi. Por que esse gesto tão falso? É poderoso, filho. Maneiras cruéis e tão frias. Fingindo um desprezo que eu sei, você não sente por mim. A dona Gilene Garrela, lá do Salão Garrela, junto com meu grande amigo DJ Cindy. Seu mundo sou eu. Curtindo o aniversário do Baré. Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. É a patroa, a esposa é a patroa. A gente fala, a esposa é a patroa. Por motivo, com todo o respeito. Você deve me perdoar. afastar. Ela que manda no teu dinheiro. Eu quero. Ela que manda na tua casa. Você sempre. Ela que manda no teu carro. Sem tempo certo pra te ver e te abraçar. Lá vai rolar onda agora. Preciso de você comigo por toda a vida, meu amor. Quero te dar. Noite, DJ Rebelde. Às 9 horas, mais ou menos. É quando no horário 9 horas. Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo. Diga, meu amor. Usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios. Deixa eu abraçar com muito carinho, minha amiga Socorro. Mais conhecida como Maritinha. Alô, Maritinha. Cada noite. O que é Maritinha? Vejo sempre mais bonita. Tá gravando. E a minha sede. Por sério? Por é infinita. Ah, desculpa então. Eu fico. Deixa em off, tá bom, Maritinha? Frente à vitrine. Obrigado, amor. Enquanto tamo junto. Sonho e ilusão. Não. Obrigado, define. Na calçada morrendo de amor. Comparando assim. Obrigado, Maritinha! O seu corpo com o corpo bonito. Nesse manequim. DJ Rebelde! Mamanha! Tamo junto. Já já deu DJ Baré com as marcantes. Aquela de 2000. Toda noite, às 9 horas mais ou menos. Melhorou agora, né? Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Agora tá fazendo ele chorar ainda agora. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. E eu fico como? Eu fico parado em frente à vitrine. Enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim. Tamo junto, gente. O seu corpo com o corpo bonito. Do quê? Desse manequim. DJ Rebelde! Parado em frente à vitrine. Enquanto seu sonho e ilusão. DJ Rebelde. Quem já nem se lembra dos grandes boleros. Perfídia Rebelde. Cravos na lapela, meia luz e um papo sussurrado assim. As mulheres de batom rosa choque. Homens decididos. Elas gostam do batom rosa choque. O romance começava e o perfume que ela usava. O quê? Jasmin. O solo de pistão, bongô e violino. Eu cada vez sentindo meu coração em mim. Olha o meu parceiro Bruno com a gente hoje. Nos assessorando hoje. Bongô e nos conduzindo, né, Silvio? Aqui no aniversário do Baré. Eu cada grande motora Bruno. O malvado da saudade. Amor dos velhos tempos, delícias do passado, me deu tanta saudade. Rebelde. Hoje tantos anos se passaram, somente esse amor ficou. Hoje eu caminho lado a lado com a tristeza, com a dor. Quanto mais eu olho, me convenço, são recordações. Velhos tempos, loucos pensamentos, grita coração. O solo de pistão, bongô e violino, eu cada vez sentindo teu coração em mim. Aniversário do Barão! Solo de pistão, bongô e violino, DJ Rebelde na sequência. Cada vez sentindo teu coração em mim. Amor dos velhos tempos, delícias do passado. Deu tanta saudade, bem que dorme em mim. Já já, Maré Mania! Amor dos velhos DJ tempos, Rebelde! Delícias do passado, deu tanta saudade, bem que dorme. E você? Você para mim é um pássaro que voa pra longe ao amanhecer. E aí? É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para vir. E você pra mim? Você para mim é a luz do sol que tudo ilumina e sabe aquecer. Você é meu fogo, é meu farol, estrela que chega ao entardecer. E sem você? Sem você não durmo. Não sinto fome. Não, não sinto fome, não. Quase não respiro. Longe dos seus braços. Já tô brocado de novo. Eu não sou o mesmo homem. Sem você não durmo. Sem você. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços. Eu não sou o mesmo homem. Você para mim é a água que eu bebo, fonte onde a sede vou saciar. Você é o mar que me mete em medo. Você é o rio que eu sei navegar. Você para mim é o chão que eu piso, me dá sustento e também a flor. Você é o caminho pro paraíso, o meu alimento é o seu amor. Sem você não durmo. Sem você não sinto fome. Mentira! Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Bora, meu filho! Sem você não durmo. Já já deu balé! Sem você DJ Rebelde! Quase não respiro. Aquela coxa de retalhos que tu me deste. Olha a coxa de retalhos. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Vai. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. E o DJ Kid? Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Parceiro Fred do Chansabada. Bora, Fred! Agora você e a Lene com a gente. A Lene tá bufida. Terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, foi mesmo? Tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos meus dias amargos. Eu vi três quarta-feira atrás. Tu de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei. Eu sei que esqueceste aquela coxa de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, cuidado quando chegar o negócio. Faz como agasalho coxa de cetim. Quando o papel chegar, mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tá certo. Quase lembrar da coxa e também de mim. É o som, é? Ah, não, é o vinil. Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sofrer. A bolacha preta! Sei que sou com teus caminhos. Posso esquecer o que sofri. É Maritinho. Fala galera, curtindo de boa, aquela saudade bacana. Meu amigo Sandro Show e a Paula com a gente. Desta vez você fez. A Lucilene, Lucileia. Ouça-me, minha Nathalie. Lucicleia. Alô, Lucicleia. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Lucicleia oferece as músicas pro planeta. Não te esqueças mais de mim. Que planeta, hein? Vem, minha Nathalie. É o nome dele mesmo, é? Só codinome, né? Codinome, né? Apelido, né? É o apelido do finado? É... Já jabaré. Não me faças mais sofrer. É o amor da tua vida, é? Só vivo pra ti. Tu sussurrou no meu ouvido, é que ele é finado. Ele já foi. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Quando é assim, tu vem antes. Tu não pede em cima da hora, não. Quando gosto nada em cima da hora, não. Me pede antes. Me pede antes. Quando tu quiser uma música, quiser alguma coisa, pede antes, pede antes. DJ Rebelde Saudade. Vai! ela foi embora, nem disse adeus, nem fez o café. Só deixou tristeza nesse peito meu. Há um café agora. Quase despedaça meu coração. É, Maré, duas coisas que eu gosto. Tu sabe, é açaí e quem café. Quem me deu alento, café, foi meu violão. Café pra segurar até 7 da manhã. Café, eu vou na terça. Ficou comigo, me acompanhou. Olha o Papa Café também, comigo, ó. Essa canção de amor. Ele toma quadro lá. Entrou nos bares todos que eu entrei. Todo dia. E tomou os porres. Ela chegará. Todos que eu tomei. Volta bem depressa. Volta, meu amor. Tô falando nada, tô me falando aqui. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Bora recordando aí! Eu sei, um dia ela vai voltar. Tá amarrado, deixa ela embora. Me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade. Saudade Evaldo, meu gente. Não. Olha, saudade Evaldo. Tudo se perdoa, diz meu violão. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito. Fala, meu churrasqueiro. Fala, meu churrasqueiro. Quase despedaça meu coração. Alô, Anderson. Leanderson. Cadê o churrasco? O alento foi meu violão. Já terminou o expediente? Ficou. Vai fazer amor agora. Me acompanhou. Cuidado. Compôs comigo essa canção de amor. Entrou. Salve pra rainha da capa. Que eu entrei. A união Raideg, ela é rainha da capa. E tomou os porres. Alô, meu parceiro DJ Júnior Lucidado. Abração carinhoso do Saudade Evaldo do Rebelde. Volta bem depressa. Estamos aqui. Volta, meu amor. Só de boa. Só no Danone. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Volta bem depressa. Volta, meu amor. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar sem violência, que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente já possa viver. Será que ele estava nesse momento? E possa falar com um semelhante. Em cima do... Sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar. Chama a chama de garim, toda a galera aí do grupo do Pancadão Mini Saúde. Abração a todos vocês aí do Maestro Rebelde, também do meu parceiro Andrezinho Mix. Todo mundo curtindo aí. Meu grande amigo Adelson das Produções, Fabinho Mix. Todos vocês aí curtindo. Um forte abraço do Rebelde. Rebelde. Vamos juntos. Mas se mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras. Já já para a mania. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor. 10 horas, Maria, 10 horas. E que a gente. Não, 11 horas a gente tem que ir embora. Já viver. Agora que vem o feijão, é. Como semelhante, sem ter ter que morrer, sem ter que matar. Agora que vem a caldo no tucupi, já possam brincar. Reforça, né, mano? DJ Rebelde. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Toma! Pois as praias e o sol de Recife, depois vem o graúdo, mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, vamos até que hora mesmo? Não esqueça. Vamos até 5 da manhã agora. E o artesanato do meu Recife. Mas parece. Vamos até quando? Coisa lá do. Vamos até 7 agora. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça, cadê as moças? E a velha Olinda, que coisa mais linda. Mentira. Como tem moça, como tem moça. Quando você for esqueça da esteira e do chapéu. Olha, Fred, não tem nem mais leite moça, não, não existe mais leite moça, nem no supermercado. Agora leite condensado. Acho que tem moça, onde tem moça? Sozinho vou cantando. Como falo, a vida me ensinando. Todo dia aprendendo, todo dia. São tantas coisas que acontecem. Velhos problemas me aparecem. E eu não posso fugir. Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra te amar. Já já de Baramania. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito. Maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude. Desculpe o meu jeito rude. Logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão, Emanuel. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Acabou o baré, agora só tem o tuxau. É o jeito. Tuxau. Vai pra cima. De tudo isso o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já senti. Sandro Show e a primeira dama Paula HGG. Paula! Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. E hoje volto entristecido. Andrazinho, mixe! No caminho, a paralelagem das antigas. Como fez falta. Olá, Andrazinho! Sua mão. Em cada noite mal dormida, DJ Rebelde, sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. Só caquear, só colher espinhos. Meu erro, já sei, foi amar demais. Por amor eu parei. E aí, como é que é? Fui ficando pra trás, ficando pra trás. DJ Rebelde. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. É rebelde! Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. É rebelde! Porém o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. É rebelde! Vai tocando a saudade só na categoria. Colhendo espinhos. Meu erro eu já sei. Sabe por quê? Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Andréia, vai. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Sabe por quê? Eu não presto, mas eu te amo. Amanhã eu pode jogar no bicho, viu, Regis? Mas eu te amo. Jacaré amanhã. Jacaré, jacaré. Mulher com mulher, meu irmão. Cedo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Canta galo. Se você quiser, vou modificar. Quem é viciado no jogo do bicho pode jogar amanhã, jacaré. Eu não presto, mas eu te amo. Mano, eu nem jogo no bicho, que eu nem sonho, meu. No meu carro fujo de tudo. Nem durmo. Sempre correndo. Rebelde, se tivesse barata. Me querendo. Égua, barata. Eu não presto, mas eu te amo. Quem não joga? Aranha. Aranha, jogo do bicho japonês. Onde é? Barata, aranha, piolho. Não sabia não, barata. Lá, no, lá tem um jogo lá. Aqui tem um jogo do bicho, lá também tem um jogo do bicho. Mas são outros bichos lá. Tem um rato pra lá. Só coisa gostosa que eles comem lá. É o jogo do bicho. É. Morcego. Todos dizem, meu bem, que eu tenho. Hã? Vida agitada. É. Eu sou playboy. Sabe? papo. Não valho nada, eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto. Tu não tá com moral nem na jarina, miserável. Pelo amor de Deus, cala a boca, que a goeda que tá gravando. Que eu não sou capaz. E ela não gosta de mim, ouve meu CD. De verdade, eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não, essa aí vai ter que cortar. Mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Oi, tu tá, vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Alô, Sandro Show!